Vem lá do Marajó. Marajó. Marajó. Marajó. Marajó. Marajó. do Tecnomelde, Banda Mega Team. Meu amor.

Vem morar Você não faz ideia do que eu tô imaginando.

só pra dizer bom dia, meu bebê. Te amo, meu bebê. Levo, levo, Modão 24 horas, o site do momento, saco verde. E a regra que ele chegou, DJ Pedrinho. Uso batidão, tô massa, eu também sou do gueto, sou do gueto também. Esse é um carnaval. Vou te dar uma ideia, não foi combinado. A calorinha que tá do seu lado. A dança é gostosa, tem muito astral. É um beija-beijo, é um carnaval. Segura na cadeira, tira o pé no chão. Chegou Claudinha da Doceira. Oh, oh, oh. Vou dançar na madeira, madeira, madeira, madeira. Chegou Claudinha da Doceira. Oh, oh, oh. Vou dançar na madeira, madeira, madeira, madeira. Tudo batidão, tô massa. Eu também sou do peito também. Sou de viela, de quebrada, faço samba, batucada. Subiu! Chegou Claudinha da Buceira. Vou nascer na madeira, madeira, madeira, madeira. Chegou Claudinha da Buceira. Chegou, chegou! Vou nascer na madeira, madeira. Vou te dar uma ideia, não foi combinado. Bate o negão que tá do seu lado. A dança é gostosa, tem muito astral. É um beija-beija, é um carnaval. Vou te dar uma ideia, não foi combinado. Bate um negão que tá do seu lado. A dança gostosa tem muito astral. Alô, Recife! Chegou Claudinha da Bagunceira. Vou descer na madeira, madeira, madeira, madeira. Vou descer na madeira, madeira, madeira, madeira. Tutu, batidão. Eu também sou do gueto, sou do bebê também. Sou de viela, de quebrada, faço samba, batucada. Trepa o coração, vá! Chegou Claudinha da Bagunceira. Do Marajó, eu vou pro Búfalo do Marajó. com chapéu de vaqueiro, tocando berrante, sou badalação. Com chapéu de vaqueiro, tocando berrante, sou badalação. O meu amor virou pó, o meu amor virou pó. Fazer o que, fazer o que, fazer o que? Fazer o que, fazer o que, fazer o que? Segura, pião, sou eu a moça bonita que sonha com um vaqueiro pra roubar o meu coração. Meu amor, levante os quartos que eu vou botar a madeira. Vou botar a madeira, vou botar a madeira. Meu amor, levante os quartos que eu vou botar a madeira. Arreda, arreda, arreda, arreda, arreda,